grupos e maldição. Cruz e confusão entre a luz e a escuridão. É louco, daqui de cima não consigo ver ninguém acima. O topo é de quem seduz a solidão. Pro mundo sujo tá aqui meu dinheiro. Eu eterno cartucho de dedo do meio. Maldade não me vencer. Eu mantive meu fluxo sem susto e sem luxo. Yeah, yeah, nasci feiticeiro. No escuro toda luz afronta. 10 anos de maestria, se o bom dia é meu, foda-se quem tá contra. Dentro do cinzeiro meu ponto, criando o dia inteiro na onda. Invejoso quer me fuder, mas eu sigo avançando enquanto você sonha. Sobrenome gol de placa, tô bebendo na sombra. Acho que essa bunda quer tapa, mas respeito as malandras. Sangue suga não empata, não vem querer roncar. Já sinto medo de nada, quem não fecha torce contra a tua. Onde ninguém abalar, ela fala, vem, vou, tipo trem bala. Tô aonde ninguém abalar, ela fala, vem, vou, tipo trem bala. Mal vindo ao submundo. Não é viagem, é só o fim do mundo. Yeah, yeah. Minha coragem vai além do clima. Ninguém acima de ninguém. Liberdade acima de tudo. Eu preferindo ter a mente aberta. Tiro que vem de baixo não me acerta. Incrível é não sentir mais dor. Nível de jogador, atleta. Cuidando com a ribanceira. O medo é a pior cadeia. A vibe multiplica só pra quem é. A vida é divertida, mas não é brincadeira. Por isso eu tô aonde ninguém abala. Oh, oh, oh, ela fala, vem, vou, tipo trem bala. Tô aonde ninguém. Tipo trem, onde ninguém me abala. Tipo trem.